Thank you. São 3816, pela identificação autorizada de chegada à Mari, desse motinho 050. Caju aguardando. Bucaju aguardando. Muito grato, tá bem. Então 3520, me escuta? Seu solicitado seria 190? Sim, sim. Então inicialmente prepare a saída Conde aguardando coordenação junto ao controle. Autorizado Salvador Aracaju, nível 190, perfil da saída Conde, decolagem da pista 10, curva esquerda pós-decolagem. O controle em 120, decimal 8, aciona 0263 no transponder. Então 3520 correto, no 03 chame pronto para o SPEC funcionamento. Salvador, é o Papa Romeo Mike Hotel Eco. Papa Romeo Mike Hotel Eco, bom dia, prosseguir. Bom dia, Mike Hotel Eco, na posição 2, baixo 1, pede autorização para giro de motor em marcha lenta por 5 a 10 minutos, já coordenado para Israel. Mike Hotel Eco, solo ciente, o ajuste no 0 no 4, reporte ao término. Hotel Eco, reportará no término. Bom, 3D no meio, está livre LS, ponto localizador. Para localizador, eu não vejo. localizador visual da 3896. Placa final, torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Salvador, é o plan 3520, estamos com 33, nosso direcionamento de trânsito. Portão 03 autorizado, reporte, táxi. Portão 3520 autorizado, reporte, táxi. Autorizado, reporte, táxi, 3520. Torre de Salvador, boa noite, ou bom dia. 3896 na final da 190, trem de pouso baixante, travado. 3896, bom dia, avistado, pouso autorizado. Pistão no zero, vento 120 graus, 5 nós. Vento livre, pouso, pistão no zero, 3896. Salvador, Papa Romeo Mike, Hotel Echo, informando o término do cheque, graças, bom dia. Gente, Mike, Hotel Echo, bom dia. Solo 28, táxi na minha escuta via Alfa. Reporte antes da táxi 6 Juliette para ingresso. de Alfa, seu Drive para ingresso na Tundra. Para o táxi Sultan 3520, nosso PB 1144, astronomia 2 horas e 12, ordenamos retirar. 520, táxi via Índia, até o ponto de espera, pistão no zero, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 094, bom voo. Autorizando o táxi via Índia, ponto de espera no 10, chama 2895, grata entre em dia, Sultan 3520. Realmente. São 38 no meio, Juliette, portão 01. 38 no meio, Juliette, 01. Correio Salvador, excelente dia, Chocan, 3520, ponto espera, dona 0, estamos prontos. São 3520, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 7 nós. Autorizado a alinhar e decolar, da pista no 0, para o São 3520. Controle 320, decolado aos 32, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 128, 120, decimal 8, grato, excelente dia, senhor, então 3520. Igualmente. Controle Salvador, então excelente dia, senhor, então 3520, decolado da perfil, onde? São 3520, contato radar, Subabar 190, sai da cor. 190 na saída Conde, tá? 3520. Alguma possibilidade de o 3520 voar Conde, Celeste? Pós 2000 autorizado. Pós 2000 autorizado, grato, tá? 3520. Controle Salvador, é o TAN 3520. Prossiga. Por gentileza, você poderia coordenar como nível final, nível 170, por gentileza? 170 agora. Ah, grato. Confirme. TAN 3520, seguindo agora nível 190, fica no sentido como sinal. Se você é solicitado 170? É, havia, mas agora você acabou a seguir 190 e acabou com a gente iniciar a seguir, eu agradeço a coordenação. Agora vamos recoordenar com Aracaju, nível 190, porque tínhamos coordenado 170 com o 3520. Ok, entendeu que teria que aguardar a confirmação do nível 170. São 3520, 63 milhas nordeste de Salvador, serviço ADA terminado, chame Aracaju 203. Salvador, bom dia, o voo Hulk, X-Ray Papa. Para modulando na frequência do controle, Salvador. Salvador, bom dia, o voo Golf X-Ray Papa. Golf X-Ray Papa, bom dia pra siga. X-Ray Papa, solicito autorização de reboque da remota para posição 10, mais principal. Linha do pátio 3 para posição 1-0, pátio principal, afirma? Negativa, da remota 15 para a posição 10 da pátio principal. Gente, tá livre o reboque, reporte ao término, o Golf é que sei, papá. Reporta lá.